Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Yay! Eu sou o Lucas Cabreiro e nós vamos falar de games. Aqueles games que a gente ama jogar, que a gente adora jogar, que a gente gasta horas dos nossos dias jogando no nosso computador, no nosso celular, no nosso tablet, nosso celularzinho da Nokia azul que a gente mantém ele vivo apenas para jogar o jogo da cobrinha. Sim, a gente vai falar dos nossos games que a gente ama e que a gente sabe que são toscos, dos nossos prazeres secretos dos mundos dos videogames. Pra me ajudar nessa empreitada, tem ele que sempre roubava minhas plantinhas na colheita feliz, Matheus Botura, como vai? Ai, caralho, eu vou muito bem, você? Tô ótimo, melhor agora que temos ele, João Vitor Ribeiro, que era um que sempre ajudava eu na colheita feliz regando as minhas plantas, senão eu deixava todos morrerem. Claro, eu sou o jardineiro, é Jesus, e as árvores somos nós. E sabe como que você pode ouvir os nossos podcasts e ver o Junta 7 sempre com programas sensacionais e por aí vai? Participando da nossa campanha do Padrim. Você vai lá, se contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares. A gente teve uma reformulação nas nossas recompensas do Padrim. Então vale a pena, se você não conferiu, vale lá a nossa reformulação de 2018. Tá muito bom. Que inclui você participar de um dos nossos podcasts. Além, é claro, da gente ter diversas conversas via Skype, Discord ou Google Hangout com os padrinhos que se inscreveram na categoria específica para ter essa recompensa. Se você gosta do nosso trabalho e quer ver o Junta 7 crescer, acessa padrim.com.br/junta7 e contribua. Lá tem todas as explicações, todas as dúvidas que você tem com relação ao Padrim, como você faz para se inscrever. E quem não puder contribuir de uma forma financeira, uma outra contribuição muito bacana que você pode dar pra gente é compartilhando, curtindo as coisas que a gente faz, tanto aqui no podcast, quanto no blog, nas redes sociais. Então, se você viu alguma coisa que a gente fez e gostou, manda para um amigo, indica o nosso conteúdo, que assim a gente consegue um incentivo muito grande de motivação mesmo, para a gente continuar fazendo o que a gente gosta e trazer um conteúdo bacana para todo mundo. Mas vamos embora para nossa pauta principal, que é sobre os nossos games que temos vergonha. E foi legal que eu falei da nossa colheita feliz agora no comecinho, porque quem não, hein? Esse eu já saudades. Já vou deixar avisado que esse vai ser um podcast bastante nostálgico, que a gente vai lembrar desses games antigos e assumir que era tosco. Era tosco, né, Matheus? Cara, era um jogo bacaninha, mas que não fazia muito sentido. Porque chegou uma época do colheita feliz que você conseguia plantar caviar. E tipo, caviar é uma ova de peixe e dentro do jogo você plantava ele pra nascer um aquário com as ovas do peixe. Nunca vi, só ouço falar. Eu ia fazer essa, mas tudo bem, João. Ah. Pra quem não conhece, o Colheita Feliz, ele foi um game, um simulador de fazenda em tempo real. Ele foi desenvolvido pela Elex e pela empresa Mentes e foi disponível como um aplicativo no Orkut, lá nos anos de 2009. Qual Facebook é o nome da empresa? Também... Desculpa aí. Qual Elex, é o nome da empresa? Elex. Elex e a Mentes. Ah, Mentes. Então acabou em pó, né? Essa empresa. E aí, tipo, diversas coisas semelhantes apareceram no Facebook até nessa época também, 2009, 2010. Eu lembro que foi quando eu entrei no Facebook, também tinha o Farmville, que era quase a mesma coisa. Farmville acho que até durou bem mais que o Colheita Feliz, mas... Nossa, Farmville era uma febre. Nossa, Farmville eu nunca consegui gostar, eu demorava muito e meu computador era bosta, então não rodava o Flash Player muito bem. E ele demorava pra andar o bichinho, pra colher. Nossa, eu gostava. Eu lembro que quando eu entrei no Facebook foi em 2009. E tinha citado esse joguinho. Eu falei, puta, como eu jogava bastante no o Colheita Feliz no Orkut, na mesma época que a gente ficava brincando com o Bud Puck, eu fiz, instalei a extensão lá e comecei a jogar. E tipo, o que era uma coisa simplesinha pra passar o tempo, se tornou uma coisa extremamente viciante. Que eu lembro que assim, basicamente todo jogo assim tem dois tipos de moeda. Tem uma moeda, vamos pôr assim, a moeda normal, que você ganha cumprindo prazos, cumprindo atividades, e tem uma moeda, digamos que verde, que você compra com dinheiro de verdade. Só que teve uma época do Farmville que você instalava uma extensão do Google Chrome e você conseguia ganhar 10 moedas verdes que você comprava coisas exclusivas, tipo animais de decoração, animais tipo 4 de julho, que é a independência americana, então você comprava uma vaca que era pintada com a bandeira dos Estados Unidos. E no momento que eu descobri que dava pra fazer isso, e você excluir a extensão do Firefox e instalar de novo, só que por uma outra conta, você conseguia mandar essas moedas verdes daquela conta para sua conta. Então, eu criei tanto fake naquela época para conseguir pegar a moeda verde que, meu amigo, eu criei um monopólio, cara. Eu virei o rei do gado do Farmville. Que a fazenda que eu tinha, maluco, era uma coisa tão bonita. E, tipo, eu fazia meio que uma arca de Noé, que eu fazia o cercadinho pros bichos e cada cercadinho eu tinha um parzinho de cada bicho. Então, tinha duas vacas. Vaca tinha bastante, porque vaca dava leite e tava pra você comprar dinheiro. Mas, tipo, tinha dois avestruz, tinha dois, sei lá, jacaré, dois canguru. Cara, a minha fazenda era uma coisa impressionante. Se eu tivesse aquilo na vida real, eu não tava gravando podcast hoje. Mancada, hein? Troca os amigos por gado. Tá bom. Lógico. Beleza. Troca os amigos pra ficar criando jacaré aí, pra vender, sabe-se lá o quê? Se ficar arrancando o couro do jacaré. Jacaré! Fazer carteiro. Ai, ai. Ô, João, me diz, por que que a gente gosta tanto desses games meio tosco assim? Principalmente esse simulador que a gente tinha na época do Orkut, do Facebook. Na época, 2009, a gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Mas até hoje a gente tem esses gamezinhos bobos, esses games sociais que a gente gosta de jogar. Tipo, The Sims Social que tem no Facebook. Sim. Eu lembro que eu jogava do CSI no Facebook, era mó da hora. Mas é aquele que você tinha que ficar pedindo vida pras pessoas também. Que é um puta saco também ficar recebendo pedido de jogo no Facebook. O jogo sempre teve o intuito de extroverter, de ocupar nosso tempo, mas a principal coisa mesmo é nos distrair, nos deixar relaxados. Então esses joguinhos que são jogos mais simples, vamos considerar aí jogos de mobile, a gente não requer um esforço, uma certa concentração. Requer mais uma certa regularidade, você ter que fazer alguma coisa naquele X espaço de tempo, para então ir subindo de nível. E aquele típico foco voltado em você ir evoluindo conforme você vai pegando as folhinhas, conforme você vai colhendo leite, vai roubar a fazenda do vizinho. E isso a gente pode trazer para outros jogos de hoje, que nem aqueles jogos de Castle, é o Castle Royale, eu acho. Até mesmo esses jogos de Battle Royale. De luta. Ah, não, você tá falando Clash of Clans. Não. Clash of Clans, exato. O Battle Royale é do PUBG lá, o Fortnite, quer dizer. Que também pode ser até ser citado depois. Mas esses jogos, eu acho que eles prendem tanto, principalmente quem é mais velho, exatamente por esse descompromisso que você tem com eles. É um compromisso, mas não é uma coisa que, como se fosse um Tomb Raider ou um Resident Evil, em que você tem que sentar, você tem que ir ali, tem que buscar aquilo, tem que voltar, procurar tal coisa. É um jogo mais de descontração do que pro, vamos chamar assim. E eu acho que é por isso que a gente pega tanto. É por isso que a gente tem esses joguinhos bobos no celular. Porque às vezes a gente só quer gastar nosso tempo e não ter que queimar a cabeça onde está a chave da porta redonda. Sim, ele pede compromisso, mas ele não pede raciocínio, não pede inteligência, digamos assim. Ele não é complexo. Tipo, isso veio tão enraizado pra gente, principalmente uma galera que tem a nossa idade. A gente não nasceu numa época onde tudo tá tão fácil de acesso assim. Que nem jogo, você tem o seu console, você vai lá, tem um PC, você tem a Steam, você tem a nuvem, você tem o Origin pra comprar jogos. Na nossa época, aquele papo de tiozão velho, não era tão simples assim. A gente aqui cresceu jogando muito joguinho em flash em sites de jogos. E esses sites de jogos eram recheados de coisa inútil. Só que era exatamente aquilo que o João falou. É aquele tipo de jogo que você vai jogar pra passar o seu tempo e ver uma coisa colorida passando na tela. Sabe, era um joguinho de beisebol, era um joguinho de futebol, era um joguinho de tiro simplesinho, sem modo competitivo, só de você chegar e atirar nas coisas. Eu lembro que tinha um que eu jogava desses de flash, eu não vou lembrar o nome. Só que eu era tipo o segurança de um presidente dos Estados Unidos. Então, os caras entravam na Casa Branca, sequestravam o presidente e você tinha que ser o sniper que ia matando os bandidos pra salvar o presidente. Tipo, é um negócio que exige zero de esforço pra você, porque ele te dava toda a facilidade de mira, de qualquer coisa, só pra passar seu tempo e descontar, sei lá, alguma raiva reprimida nos terroristas de pixel. É assim, isso é... Você falando agora me lembrou, por exemplo, às vezes eu ia trabalhar com meu pai, eu ficava ali no computadorzinho numa sala do lado e entrava no Cartoon Network. E tinha um joguinho do Scooby-Doo que o único foco era simplesmente você estar no skate e de um lado pro outro na rampa e você tinha que subir o mais alto possível. Tipo, aquilo lá pra mim era sensacional, é um dos melhores jogos que tinha, cara. Site da Disney fica também. Site da Disney eu nunca entrei, eu entrava no Iguinho, eu usava o Iguinho e o Cartoon Network, e tinha um outro que eu não lembro agora, que tinha esses jogos mais assim, que nem o Matheus falou. Eu acho que é o Click, deve ser o Click, cara. E é muito bacana você lembrar dessas coisas, porque boa parte realmente foi. Até porque antigamente jogo era uma coisa muito cara. Não tinha essa facilidade, não que seja tão recorrente. Né? Sim, mas por exemplo, é o que eu ia dizer, tipo, hoje em dia a gente tem a pirataria que já facilita em certa parte. Por exemplo, o PlayStation 2, quando eu tava em São Carlos, tinha uma feira... Em São Carlos, que ficava perto daqueles túnel lá de esgoto, que é Coa lá, mas que tem rio, eu esqueci o nome disso. Aquelas coisas que tem um espaço córrego. Que nem tem aí. É isso, tem um córrego. Tipo, montava uma feirinha lá, comprava 4 ou 3 jogos de Play 2 por aí, 10, 12 reais. Isso daí, você não... Claro, você podia ir em loja e pagava 20 reais no jogo destravado. Antes tinha muito dessa cultura no Brasil mesmo, da pirataria. Por conta exatamente do preço dos jogos. Hoje em dia, mesmo sendo caros, já diminuiu muito essa questão de você ficar pirateando os produtos. Porque facilitou em certa parte... o acesso também, né? Facilitou tipo, o acesso. Não tinha tanta entrega para os correios quanto tem hoje em dia. E não só isso, o custo-benefício também melhorou. Por exemplo, se você tem um PlayStation ou Xbox, se você paga por aí... Eu não lembro quanto é que é a mensalidade, mas se você paga pelo serviço online, você tem direito, às vezes, a 2 jogos por mês diferentes. Então, meio que, quando você tem uma condição que facilita isso ou que possibilita, não tem lá muito por que você ficar no pirateado, que você não pode jogar online, que você tem diversas restrições. A menos, é claro, se a gente vier pro computador, que daí você pode baixar o jogo, você tem só softwares próprios para fazer salas online de um jogo pirateado, isso tudo facilita, mas hoje em dia é tudo tão mais fácil nessa questão de jogos AAA, vamos chamar assim, que praticamente esses jogos de Farmville, Clash Royale, vira mais uma coisinha quando você tem espaço no celular ou que realmente você não tem algum jogo bacana para jogar. Pelo menos é minha vista de um cara que gosta de jogar jogo de tiro, jogo de ação e aventura em terceira pessoa. Pô, quando eu era criança, lá pros meus 10 anos, eu tinha console, certo que era aquele console super, hiper, ultra, mega, ultrapassado. Quando você é adolescente, você não consegue cantar de galo na sua escola falando que você tem um Master System 3, porque todos os seus amigos não sabem nem que raios de coisa é um Master System. Ou eu ia pra esse joguinho de Flash, porque pelo menos ainda era uma coisa mais evoluída, digamos assim, que o que se tinha na época. Ou eu ficava jogando com os meus 16 bits que eu tinha. Eu era o retô antes mesmo disso virar moda. Então eu ia pra esses games de flashzinho. Eu lembro que tinha um que era de sniper, mais ou menos no estilo que o Matheus falou, e a última fase, se você cumpria tudo, você podia dar soco no Osama Bin Laden. Puta, eu lembro desse jogo. Você lembra? Acho que todo mundo jogou isso daí. Porque a gente tinha muito costume, quando a gente teve o nosso primeiro PC, um Windows 98, processador Pentium 166, eu lembro ainda. A gente comprou, acho que uns 3, tipo, uma porrada de CD de jogo que vendia em banca. Não sei se vocês já compraram isso daí. Tipo, vinha 300 jogos, mais não sei quantos softwares para o seu computador. Tem. Daí só faltava explodir o computador de tanto que o senhor jogava, usava aquilo lá. E era o que a gente tinha na época. Eu lembro de um do... Tinha uns que eram em DOS ainda, sabe? Que era o gráficozinho pixelado e tal, além dos que você baixava no Baixa Aqui. Eu tava lembrando aqui que não chega a ser jogo tosquinho, só que tipo fez parte desse pacote de infância de jogos. Tem um site, pelo que eu vi ele funciona até hoje, que ele chama Desafiando, só que naquela época ele não era pago, que nem parece que tá sendo aqui hoje. E esse site, cara, eu passava muito tempo dentro dele, porque ele oferecia 2 joguinhos, um que é o clássico do jogo à toa da internet, digamos assim, que é joguinho de sinuca. Sinuca online é coisa mais... susto que tem da galera jogar. E tinha um jogo que era de futebol de botão online também, cara. Nossa, eu passava muito tempo. Eu lembro que essa época, né, o de sinuca desse site era uma febre tão grande que, tipo, tinha salas para você jogar e você não conseguia entrar em sala, de tão concorrido que era. Eu conseguia jogar de domingo cedo, que naquela época eu tava na escola, então era meio que automático acordar cedo todos os dias da semana por causa da escola. Aí, como não começava o Globo Rural ainda, que eu gostava de assistir, eu ficava jogando até começar o Globo Rural. E, tipo, é uma coisa tão louca, né, cara? Que você vê um jogo de sinuca que você tem que fazer só uma angulaçãozinha e o jogo te dá todos os viés também para isso, que ele te dá seta, te dá indicando onde você tem que jogar e como se joga. E a gente ficava muito tempo nisso. É muito louco. Tinha Gamão também, mas Gamão ninguém Na liga, não época sei de até hoje internet como jogo que você faz. discada, né? Não, é. Já era Não, VRA? eu não falo. Já. Eu não peguei essa época de internet discada. Eu fui ter Nossa. internet em casa e já tava na época de VRA. Tipo, né? Demorei pra ter internet em casa. Não, eu peguei a época de discada, então a gente tinha que economizar o máximo isso daí, porque você tinha que pagar pelo pulso. No sábado e domingo você pagava pelo pulso e durante a semana você pagava pelo tempo que ficava, pelo tempo que usava. Então, era, tipo, era super, hiper, ultra, mega regulada a internet na época. Eu lembro que desses é flashzinho, assim, que é muito tosco, mas que eu adorava jogar. E eu acho que eu ainda jogaria até hoje. Eu vou procurar depois desse jogo. Mas são aqueles de restaurante. Que chega os clientes, aí você tem que colocar eles na mesa, você tem que atender no tempo, você tem que servir as comidas certinho, no tempo certo, pra eles ficarem felizes, pra você ganhar dinheiro, pra eles saírem satisfeitos. É muito bom esse tipo Eu de joguinho. passava a tarde inteira jogando isso daí. Se eu acho, eu vou procurar ele depois. Eu lembro que era num estilo meio que num desenho meio que mangá, o formatinho deles. E você podia aumentar e diminuir o preço dos clientes, das comidas e também do. Ai, fugiu agora, dos funcionários. É mó da hora. E tipo, é legal que por mais complexo que pareça ser esses joguinhos, porque pegando esse exemplo de culinário, de restaurante, ele vai ficando mais difícil porque o tempo dele vai se encurtando. Mas no final das contas, são todos joguinhos de fazer combinação. Tipo, o joguinho de montar bolo. Você tem que montar um bolo com uma cobertura, um negocinho. E você vai fazendo uma coisa que chega num ponto que vai tão automático que você vai que você nem vê. Mas isso distrai de uma maneira que é uma coisa impressionante. Falou de combinação e tudo mais. Não dá pra gente. Não, na verdade, eu quero perguntar isso daí. Paciência, campo minado, essas coisas que vinham no Windows, a gente pode considerar um jogo tosco? Olha, tosco sim, porque ele acaba sendo bem simples. Eu nunca tive saco para jogar esses jogos. Mas, cara, para quem gosta é um prato cheio. Que eu não entendi na real como que funciona a logística desses jogos. Então, Cara, tipo. eu já entendi a logística do campo minado. Eu já zerei várias vezes campo minados. Tipo, é umas coisas que. Se tem uma coisa que me orgulha assim na vida de velho gamer de computador, é saber zerar o campo minado. Tipo, eu meio que tinha a lógica do campo minado de como eu conseguia ganhar, e na maioria das vezes eu conseguia. Tipo, eu ficava boa, tipo, você joga essa merda, mano? Vá. Joga aí, morre. Vai ver. E, tipo, pelo que eu sei, a lógica do campo minado é assim: você jogou, acertou uma bandeira que tá com o número 1. Em volta daquele número, um dos quadradinhos necessariamente é a bomba. Então você tem que ter a sorte de colocar o que não é, não é uma coisa assim? Isso daí eu já não sei, eu não jogava assim, eu tipo ia na sorte mesmo, mano. Ah, você zerou na cagada. Não, não era tipo. Mano, é isso que é estranho, porque é inconsciente de eu não saber explicar, mas é consciente na parte de eu saber jogar e saber onde ir. Então, eu não sei tipo explicar exatamente como é que consegue zerar. Mas é, por exemplo, se eu clico num estoura vários, é que faz tempo que eu não jogo também. Mas meio que eu sabia, eu entendia mais ou menos qual era a lógica de onde poderia estar a próxima bomba em determinado quadrante. E Ah, assim ia, cara. você ouviu o coração das bombas, então. Eu sou o Xerox das bombas. Xerox Bombs. Já sabe que. Ó, se o Brasil entrar em guerra, já sabe quem chamar, viu? É campo minado comigo mesmo. É isso daí. Técnico aqui, pro gamer. É nóis. Avançando um pouco, a gente tem. Acho que já dá pra gente chegar um pouco na nossa época, hoje em dia, atualmente. Ou a gente tem mais algum exemplo desse do passado de jogo tosco que era legal. Mas não, tosco não no sentido de ser antigo, mas que é tosco. Você tá falando de passado, passado, tipo, meu Dos. passado de É. games foi pra aí 2001. Meu passado de games é 2001, nasci em 96. Ah, pode ser. Não, eu tô falando hoje em dia, de 2016, 2017 pra cá. Mas você tem algum dessa época aí, de antigamente? Que você sabia que era lembra... tosco que o Hugo jogava? Não chega a ser tosco, mas eu lembro quando o MSN tinha os joguinhos também. E era um passatempo divertido, tipo, você jogava contra um amigo que você tava conversando. Então tinha Batalha Naval. Nossa, eu adorava jogar Batalha Naval, cara. Mas se eu não me engano, tinha também Campo Minado. Tinha uns joguinhos bem simplesinhos assim, que você passava um tempo lá conversando e jogando. Eu lembrei de um desses de Flash também, que eu sei que é a coisa mais tosca, que eu já falei nesse podcast, mas era fatal. Todo domingo eu entrava no site da Nestlé e jogava o joguinho de plataforma com o Jambinho. Por essa eu não esperava. Exatamente. Tá ligado, Jambinho, o iogurte lá, que é o formato de coração. Era um bichinho em formato de coração que saia pulando assim, que vocês... pulava em plataforma e por aí vai. Eu era uma criança com muito tempo livre, mano. Nossa, agora que você falou, eu lembrei de um que esse é antigo mesmo. Eu não vou saber precisar a época que... Só que eu jogava quando eu tava no ensino fundamental, tipo, muito no começo que eu jogava na escola. Que quando a gente tinha aula de informática, tinha um joguinho, acho que todo mundo já jogou esse jogo, o do Arc Flash, que era um arqueirinho verde que você estourava uns balãozinhos. Não sei qual que é. Mas, tipo, era um joguinho muito tosquinho, cara, mas é... Quando a gente estava aprendendo, mexer em computador naquela época, era muito divertido jogar aquela coisinha. E os Candy Crush, hein? Então, mobile. Mas Candy Crush precisa ser tosco? Eu acho que ele não se encaixa no tosco, tosco. É só que a gente joga sabendo que tá sendo ludibriado pelo comodismo. Nossa, eu nunca tive saco pra jogar Candy Crush. Ah, eu já joguei muito essa porra, hein? Vixi. Que eu lembro, o nego enchendo o saco, pedindo vida na versão do Facebook. Aí depois que eu descobri que dá pra bloquear isso aí, foi uma redenção sem tamanho. Mas... E, tipo, eu não jogo, cara. Eu não vou ficar criando jogo pra mandar vida pra galera. Um que eu tava jogando faz pouco tempo, na verdade, até hoje eu tava jogando, é um da Marvel, chama Marvel Future Fight. É um pro mobile. E, assim... Você, tipo, você tem lá seus personagens da Marvel, super-heróis da Marvel, aí você seleciona três deles, porque a missão é feita em três pessoas, e aí você vai pra missãozinha, que você vai arrastando com a tela do celular e apertando o botãozinho pra dar o ataque, pra matar os bichinhos. Matar os Ultron, os soldados da IMA, essas coisas. É um número infinito de missões em que é apenas isso daí. Você bate nos carinha e chega no chefão que é algum outro personagem da Marvel e você bate nele até você ganhar. E aí você ganha pontinho e bônus pra subir o nível do seu personagem. Ah, mas já é uma maneira. É. Ah, um joguinho bacana. Os clipes desse jogo é incrível. Os vídeos desse jogo. Foda bagarai. Um que... Oh, mas... Ah, sério que vocês não acharam tão tosco assim? Não ganha do Xambinho, né? Não, é difícil. Um joguinho tosco que eu joguei por muito tempo, eu até pensei em fazer texto pro Junta, mas depois eu vi que não pensava. Ele chamava Cookie Cats. E tipo, é um joguinho muito babaca. Sabe aquele joguinho que a premissa dele é você estourar as bolhas e passar de fase? E tipo, é uma coisa muito trouxa, mas esse jogo vicia de uma tal maneira que, meu amigo, tipo, eu... Cheguei em fase, tipo... Não, não é Cookie Cats. Cookie Cats, eu tô vendo o que é outro. É Cats Pop. É um jogo de... Aqui. Cookie Cats Pop, chama. Pra ser mais preciso. E, tipo, eu passei da fase 2000 nesse jogo, cara. Até que eu cheguei um momento e falei... O que eu tô fazendo da minha vida? E o bacana desse daí é que, diferente do Candy Crush, por exemplo... Não tinha limite de vida pra você ir passando. Então... Você sentava pra jogar, você ia embora e nem percebia. E é gostoso esse tipo de joguinho, principalmente pra mobile, sabe? Tem hora que você não tá afim de ficar vendo Facebook, Twitter, no coisa. Você só quer passar um tempo. E esses joguinhos, por mais despretensiosos que sejam, conseguem fazer isso. Tem um que eu inclusive fiz de texto pra aqui pro Junta, eu vou deixar na descrição. Ele chama Toilet Game, uma coisa assim, tipo jogos de banheiro. É muito trouxa, mas é muito legal você jogar esse joguinho, sabe? É umas coisinhas simples, é você matar uma barata, é você regular a temperatura do chuveiro para não congelar ou para não queimar o cara dentro do tempo, é você, sei lá, sabe? É umas coisas tão bobinhas, mas se prende. É gostoso isso, você perder ali seus 5, 10 minutos nisso pra você ter um momento de escape do mundo. Então você recorre a jogos pra isso. Eu tenho muito aquilo de que, tipo, no meu celular, ele precisa ter pelo menos um jogo, mesmo que eu não jogue. Tipo, ele precisa ter pelo menos um. Então eu vou meio que tocando os joguinhos pra mobile. Tipo, eu tava com esse da Marvel, eu ia excluir, aí provavelmente eu vou botar algum outro. Costumo ficar alternando entre aquele Snake Rewind, que é o da cobrinha, sabe? Aquele clássico da cobrinha. Que tem uma versão mobile, que é do mesmo estúdio que fez o original. É legal. Da hora, é muito bacana o game em si. Porque eles conseguiram mesclar bem uma coisa social com o que a gente já conhece. E o bom é que é aqueles jogos que não precisa da rede do celular. Você pode jogar sem crédito e tal. Ah, esses daqui são os melhores. É. E o de Doctor Who, que é de combinar a cor. Naqueles das bolinhas assim que você combina a cor. Ah, tipo Candy Crush mesmo. É, só que aí, tipo, ele tem um negócio que você combina a cor e aí essa cor soma um ponto pra você fazer o ataque contra um dos vilões da fase. Tem um da Marvel que é nesse estilo. Eu sei que tem um de Pokémon que é assim. É, tem um do Pokémon também que eu já joguei, só que o ruim desse daí é que ele... Esse do Pokémon, ele depende da rede do celular, então é chato você jogar na rua, por exemplo. É, esse que é duro. Mas o de Doctor Who, tipo, é de boa. Tem um da Marvel que é no mesmo esquema. Só que ele tem aquele problema, tipo, você tem que ficar repetindo a mesma fase várias vezes pra conseguir aumentar seu level até você continuar, se tem um avanço. Mas eu fico alternando entre esses dois. Sei lá, eu acho legal ter pelo menos alguma coisa no meu celular. Porque, tipo, eu posso ficar tranquilo no deserto, sabendo que se eu tiver num deserto perdido, eu vou ter um joguinho no celular. Pra eu gastar bateria e morrer. Exato. Mas não vai pegar sinal lá, então... Não tem problema, não preciso de internet. E você, João, como é que você é com seus gamezinhos mobile? Não precisa ser necessariamente tosco, que eu percebi que o tema desse podcast de ser tosco ou não é bastante ambíguo, então esquenta. Joguinho mobile, cara, infelizmente eu não tenho nenhum por conta de espaço, mas quando eu tinha, eu gostava muito do Subway Surfer. Esse jogo pra mim é sensacional. Instalei até no celular da minha namorada pra poder jogar. Tinha um outro que eu também tinha no celular que agora eu não me lembro. Mas ele era mais... Era um de zumbi que tira em FPS. Esse era bacana também. Mas meio que eu me limitava pra esse tipo de jogo. Já tive o Pac-Man também. Já tive o jogo da cobrinha no celular depois disso tudo. Eu nunca tive muito esse tipo de jogos aí do Clash Royale. O Marvel mesmo, eu não tive ele. Que são jogos que eu não consigo ficar muito preso, cara. Eu já tive Resident Evil 4 também, mas não é lá muito tosco. Mas mesmo assim é tosco, porque a mecânica de jogo é horrível. É joguinho que eu gosto de jogar quando eu tô numa fila de espera, quando eu tô num lugar sem realmente fazer nada, no trem indo pra Lisboa, todas essas coisas. Então, muitos pra jogar, porque eu não tenho espaço. Eu nunca fui uma pessoa com espaço, então eu não tenho esse tipo de experiência pra compartilhar com vocês. Tá vendo como a vida é triste? Judiação. Quem dá um cartão de memória pra ele? Expandir essa memória no celular? O pior é que eu tenho cartão de memória. Só que, tipo, meu cartão de memória bugou de um jeito que eu não consigo excluir nada, nem alterar nada. Sem brincadeira, já usei uns 4, 5 programas de reputar o cartão e não foi. Então, o cartão tá protegido... Protegido assim, fortemente. Mas da hora, eu lembro quando eu comprei... Porque eu tenho meu celular e eu tenho um daqueles tablets da Samsung... Aqueles Note, eu botei o game pra mobile do Injustice. É a coisa mais repetitiva da fase da Terra, mas é muito da hora. Ah, sim. E sim, esse eu tive e também. E é bonito, hein? Tipo assim. E sim. Pra mobile é um gráfico bonito. Sim, realmente, tipo, o Injustice pra mobile, ele só perde assim pro console mais na questão do modo história, se não me engano. Porque de resto, tanto graficamente quanto meio questão de ataque, upgrade do personagem, não muda lá muita coisa. Claro que muda o layout, interface. E essas pequenas coisas, e mesmo os ataques, e como o personagem se move. Mas de resto, cara, um joguinho bobo de luta, mas que cabe muito bem no celular. Pelo menos eu acho. Eu acho que ele nem tem um modo história na versão mobile. Tipo, convenhamos, se tá no celular, você precisa de um modo história do Injustice, vai e joga. Eu lembro que é da hora que, por exemplo, os da Telltale, aqueles games da The Walking Dead, do Batman e por aí vai, da Telltale, eles têm a versão mobile. Alguns celulares rodam até razoavelmente bem esses games. Eu lembro que eu comecei a jogar, é que ele só estava disponível o primeiro episódio. Comecei a jogar aquele The Wolf Among Us, da Telltale, que é baseado na HQ da Vertigo. Mó legal, antes de eu descobrir a existência de Steam, sabe? O This War of Mine, que é um game que eu gosto bastante. Ah, sim, isso é bom. Isso é bom mesmo. Que é pra... Esse que você falou que é bom é o This War of Mine ou o Wolf Among Us? War of Mine. This War of Mine. Então, This War of Mine, eu gosto bastante. Eu tenho a versão pra computador. pra PC, mas ele tem o mobile também. Então, tipo, não tem desculpa pra jogar esse jogo excelente. Só não sei como é que é no mobile, eu acho que é meio ruimzinho de... Outro que tem também é o... Como é que chama? O PUBG, né? O Battlegrounds, que já é um jogo também mais... Ele tem pra mobile? Eu sei que Fortnite tem. Tem os dois. Tem os dois? E teve uma vez que eu perguntei a respeito disso, do mobile, se ele funcionava direitinho. Os caras falaram que é um jogo super bom e que roda, tipo, questão de jogabilidade, é uma coisa super fluida. Eu não instalo porque eu não tenho memória e meu celular não roda isso. Mas eu acho realmente fera. Tenho vontade. Eu tenho Fortnite, que é bacana, mas eu tinha vontade de jogar o PUBG. Nossa, eu tava vendo o vídeo desse Fortnite, achei um joguinho tão sem graça, que eu nunca joguei, mas tipo... Vendo por gameplay, não me impressionou tanto que nem o Battlegrounds, que é meio que uma cópia um do outro. É, mas é assim, é porque eu acho que os dois é meio LOL e Overwatch. Porque um é mais colorido do que o outro, só isso. É mais nesse sentido, porque de resto, o intuito do jogo é o mesmo. Eu não vejo lá grande diferença. Eu baixei o Fortnite porque é de graça, né? Primeiro, não consegui jogar o evento que teve o Thanos, infelizmente... Mas, assim, é um jogo meio maçante e tem cara que começa com umas armas da hora e você começa com uma picareta bem, bem mexereca. Então, às vezes, assim, jogar é um pouquinho difícil. E até se pegar mesmo o jeito daquilo, leva um tempo. Eu não peguei, eu também não tenho tempo. Esse que é o problema, esse tipo de jogo você tem que meio que se dedicar um pouquinho pra ir pegando técnica de tiro, pegando a técnica de montar aquele shelter que você faz... Mas eu acho muito bacana os dois. Não tenho preferências. É verdade que eu não tenho saco pra game assim. Eu já tentei jogar, acho que Paladins e Dota umas 200 vezes. E eu não consigo gostar dessa porra. Eu me sinto intimidado pelas molecadas de 13 anos que me xinga. É porque, aí, tipo, no caso do... Parte do joguinho de flash, é isso? É, porque, tipo, no caso do Paladins... Na verdade, no caso dos dois, tanto do Paladins quanto do Dota, eu não sabia onde que eu abria o atalho pra poder digitar a mensagem, então eu não podia xingar de volta, eu não conseguia xingar de volta. E eu ficava com preguiça de colocar o meu fone de ouvido pra poder abrir o meu áudio e chamar eles de tudo quanto é nome possível. Essa é a minha história com Dota, com eSports. Zoado por crianças de... Ai, ai. Alguém tem mais algum ponto sobre mobile? Ué, depois dessa... E do Xambinho? É. Ai, ai. Mas no PC a gente tem uns gamezinhos que dá pra ter vergonha de que joga. Eu admito que eu tenho muita vergonha de falar que jogo The Sims. Gastaram horas do seu dia jogando The Sims, mas eu tenho vergonha de falar que eu jogo The Sims. Eu não, velho. Tem um monte de gente que joga até hoje, mas eu jogava muito antes. Hoje em dia já não, até porque eu não tenho mais paciência. Não, tipo, eu sei que não tem problema e é um jogo legal, mas eu me sinto mal por jogar The Sims. Eu acho deprimente. Pô, a ideia de você querer criar uma vida. Dá a impressão de que eu tô querendo criar um personagem e tal, porque eu não dou certo. Ah, mas todo jogo basicamente é assim. É. É que parece que The Sims é mais real, sabe? Porque lá você pode... Ah, não, sim, mas eu falo, por exemplo, em jogo de esporte, por exemplo, o Pro Evolution, que é o jogo que eu jogo pra console, você também cria o seu avatar pra você jogar alguns determinados modos. E é meio que instintivo de você fazer o personagem como se fosse uma coisa melhorada sua. Por exemplo, eu não consigo fazer um jogador com o meu peso e com a minha altura. Eu sempre, geralmente, faço o cara bem mais magro do que eu sou, inclusive, e mais alto. Então eu não vejo por que sentir vergonha de fazer isso. Eu, sei lá, todo mundo quer ser diferente de alguma coisa em algum momento da vida. Então o jogo acaba sendo só reflexo dessa vontade. É que eu tô dando muita risada aqui, você tava falando isso daí. Eu lembro quando eu joguei The Sims, o 4, a primeira vez que eu comecei a jogar, tipo, eu acabei de comprar, eu fui jogar ele na Origin, que eu só tinha jogado as versões anteriores, eu não tinha jogado o 4 ainda. E eu criei um carinha que era a minha cara, idêntico a mim, exceto pelo fato de que ele era magro. Então ele não era mais tão parecido comigo, porque ele era magro. Eu não sei o que eu não fiz, ou o que eu fiz nesse The Sims, que eu consegui fazer o cara engordar. E se ele ficou parecido comigo? Ele teve o mesmo efeito sanfona que eu. Ai, ai, caramba. Por isso que eu falo, eu não consigo ter nem controle sobre a minha vida, eu vou ter controle sobre The Sims. Mas eu acho que é por isso que eu tenho um pouquinho de vergonha, sabe, de jogar The Sims. Eu sei que é besteira, mas é de mim. Apesar no The Sims, pelo menos você pode cuidar só da casa, não da vida. Boy, que no The Sims eles têm trabalho, né? Mas, João, você tem algum game pra PC ou pra console que você tem uma vergonha de falar que joga, que acha tosco? Algum desses antigos que você sabe que você tá meio que preso no tempo por continuar jogando ele? De cabeça, assim, cara. Assim, não é vergonha, mas um jogo antigo que eu jogo todo momento, se eu puder, é o Lego Star Wars. Lego Star Wars, pra mim, não... Eu não tenho vergonha, mas, assim, é um joguinho super antigo. E que, mesmo assim, foi um dos melhores jogos que eu joguei. Tem muita gente que zoou os jogos de Lego, que não é nada tão especial assim, mas é um joguinho tão, tão bem feito. É um joguinho que alegrava tanto as tardes de um jovem Joãozinho, que só podia jogar 2 horas de videogame porque só pediatra falava, mas eu nunca fazia isso. Era muito sensacional. Mas vergonha assim de jogar nunca tive de nada. Até porque em casa a gente jogava bastante, então nunca teve muito disso. Tipo, quem fala desses games aí da Lego é porque nunca jogou. Tipo, eu com o Marvel Super Heroes, é muito da hora. É muito divertido, ele é gostoso de jogar, sabe? Você se diverte jogando. Porque eu tenho uma coisa com games que, tipo, eu passo raiva com eles e eu desisto no meio do caminho. Eu fico tão puto que eu sou ruim nessas porra, e eu desisto no meio do caminho. Anos que eu tô jogando Arkham City! Já acabou a saga do Batman da Rocksteady, né? Da Square Enix, enfim. Já acabou a porra dos games lá e eu ainda tô preso no Arkham City, porque eu não consigo jogar aquilo lá. Só uma vergonha. Então, o jogo da Marvel Super Heroes é mais sossegado, o jogo da Lego é mais tranquilo. Eu tenho que jogar jogo de criança, pelo visto. Roller Coaster Tycoon, aquele de montar o parque. Nossa, isso daí eu jogo até hoje. Porque é aquele, ele é o meu Candy Crush, Roller Coaster Tycoon. Que eu boto ele aqui no computador pra jogar e, tipo, eu ligo o celular num podcast e eu vou ouvir no podcast enquanto eu jogo ele. E monto meu parque de diversão, assim, as montanhas russas tudo doidas, muito louca. Aí eu fico devendo $14 mil pras pessoas e meu parque falha. E aí eu monto outro. É a história do Brasil. É. História do Brasil, a construção de Brasil. Exatamente. Nessa parte de games assim, eu lembro que quando eu tava na segunda série, pra ir terceira, a gente tinha aula de informática, só que não era nada de aula de informática. A gente simplesmente ia pra um laboratório com computador e tinha uns joguinhos lá. E a gente jogava. E, bicho, tinha um jogo que chamava Dangerous Dave, que era um jogo tão sensacional, cara, que eu até procurei ele ultimamente, joguei num desses sites de jogos. Que, tipo, eu não sei qual que é a história, nunca zerei esse jogo, simplesmente é um jogo 2D, que você tinha que sair com o Dave andando num monte de cenário que tinha água, que tinha fogo, pegando diamante, bola, enfrentando inimigo com arma e jetpack. E eu não sei qual que era bem o foco desse jogo, mas era um jogo tão sensacional. Você falando isso do Roller Coaster me lembrou esse game, cara. Ah, você jogava esse jogo? É de 88. Que é bem isso que você falou, a aula de informática, o curso de informática, na nossa época, era só uma desculpa pra você jogar uns joguinhos no computador de um lugar que tinha internet. Que eu lembro que quando eu fiz um curso de informática aqui em Mineiros, era basicamente um curso de datilografia para computador. E o grande negócio legal da aula era quando a gente acabava a lição cedo para conseguir jogar alguns jogos. Eu lembro que a gente jogava, nesse pós-aula, a gente jogava Age of Empires e StarCraft. E é muito bacana isso, cara. Esse joguinho eu lembro de ter jogado, sim. Esse Dave, não sei das quantas. É, o Dangerous Dave. O StarCraft eu nunca joguei, mas eu acompanhei meio que o crescimento disso. Eu só ouvia falar muito de longe. Eu tinha amigos que eram bem mais, assim, atenuados. Tenho, quer dizer, não morreram. Tenho amigos que são bem mais... Eram bem mais até gamers, porque eles tinham até mais oportunidade de poder jogar, pra comprar e tal. Então meio que você ficava vendo ali na tangente esses jogos, essa galera jogando um joguinho diferente, tipo o StarCraft mesmo. E você fica... Eu lembro quando saiu Second Life, por exemplo, que é um jogo super antigo. Eu morria de vontade de jogar, que falava que Second Life era tipo o The Sims, né? Só que meio que realmente uma vida virtual. Eu nunca cheguei a jogar, porque falava que criança não podia jogar. Eu ficava tipo, putz, mas eu queria tanto jogar, cara. Parece que meio com o tempo, conforme ele foi perdendo a popularidade, parece que ele ficou meio que renegado à Deep Web, né? Tipo, se você entrar hoje, você só vai... Não dá, deve dar medo hoje em dia. É, já na época era meio esquisito, imagina agora. Era o que isso daí, 2007, 2008? Deve ser, cara. Não faço ideia. Deixa eu ver aqui, Second Life. 2003 ele é. Tipo, ele começou em 2003. Rabo apareceu aqui nas sugestões. Rabo era um que eu tinha vergonha de falar que jogava, hein? Nunca entendi. Ah, Rabo até hoje. Até hoje eu falo de Rabo com algumas pessoas. Eu não acho vergonhoso, não. Ah, olha só que da hora. O Second Life tem suporte pra VR agora. Olha, eu procurei Second Life no Google Imagens e foi uma das piores coisas que eu fiz na vida, tá? Se puderem, não façam isso. Porque o que tem aqui é coisa que devia estar na Deep Web mesmo. Nossa. Daqui a pouco aparece o Jailson Mendes aqui. Então tá bom. A versão dele é Avatar do Second Life, né? Mano, que porra é essa? Eu abri. Meu Deus. O que, que tá acontecendo pois com esse podcast? O que, que esse povo faz na internet? Gente, que absurdo. Ah, caramba. Não, chega, vamos terminar esse programa. Chega de internet muito por hoje. Chega. Matheus, você tem algum que você tem vergonha de jogar? Cara, pra computador eu acho que não. Então, mas entre muitas aspas vergonhoso que eu jogava antigamente era o jogo do Show do Milhão. Não chega a ser tosco. Era de uma tecnologia mais arcaica, num tempo pré-internet em casa, então era o que garantia a brincadeira. É, então, tipo, isso que é um ponto interessante, é a questão da tecnologia também. A gente com o tempo adquiriu a noção de que aquele jogo tinha potencial para ser tosco e tal, tanto por ser uma tecnologia ultrapassada, quanto até pelo conceito em si. Será que a gente vai poder olhar pro passado daqui a alguns anos, os nossos filhos, nossos netos vão poder olhar pro passado daqui a alguns anos e ver o conceito de algum game nosso e falar, nossa, que coisa tosca, as pessoas jogavam isso? Vocês acham que é possível acontecer isso daí? Com certeza. Algum jogo? Qual? Boa pergunta. Ah, não sei, talvez o próprio já citado Rabo Hotel aqui. Que a tendência é a tecnologia evoluir cada vez mais e o que a gente achava que era um negócio top de jogabilidade vai acabar sendo naquele futuro muito atrasado. Tipo que o Pong é atrasado pra gente hoje em dia, o Rabo Hotel vai ser uma coisa que era legal pra gente, mas vai ser atrasado daqui a uns 20, 25 anos. Eu fico também com The Sims e alguns MMORPG, sabe? Tipo, um que eu tenho um pouco de vergonha ainda de falar, apesar de que ele ainda tá em atividade, é aquele Neverwinter. Basicamente, várias missões são baseadas no Dungeons and Dragons, lá o RPG deles. Tal, que ele é um MMORPG estilo Black Desert, Diablo, enfim. Ele já é bastante ultrapassado pra época, agora em 2018. Se eu não me engano, era 2012, 2013 o game. Eu não sei, não sei se esses games de MMORPG podem ser renegados ao posto de tosco. Mas eu acho que a tendência é diminuir a cada vez. Parece que tá tendo um up tão grande de games nesse estilo de pra você jogar em rede, multiplayer em si, que tem mais uma linguagem mais futurista, tipo um Overwatch, Paladins, alguma coisa assim, que tem essa temática mais de futuro e nem tanto medieval, fantasia. Tá com uma... Parece que esses games multiplayer estão mais com uma pegada de ficção científica, tecnologia. João, diga-me você, você entende mais de games do que eu? Faz algum sentido um pouco o que eu falei? Assim, eu acho que sempre vai ter nicho pra tudo. Por exemplo, eu gosto de um jogo de fantasia se ele for bem construído, se ele tiver um roteiro, uma história que pareça interessante, também um gráfico interessante. A gente pode pegar aí, por exemplo, No Man's Sky. No Man's Sky, ele pode ser sobre viagem no espaço e não muito fantasia, entre aspas, mas a estética que aquele jogo passava era total de uma coisa fantasiosa, de você poder viajar pelo universo, por várias galáxias, e encontrar diferentes espécies de plantas, planetas, alienígenas e bichos. Só que a entrega desse jogo foi uma coisa totalmente horrível, que depois o jogo teve que passar por várias retificações até ir ganhando uma forma melhor que, entre aspas, está hoje. Mas eu acho que se a pessoa souber vender um jogo, se a pessoa ela tiver uma boa criatividade, uma coisa sempre vai favorecer pro nosso imaginário, cara. Você compra um jogo porque você se identifica com aquilo. Então acho que a questão não é se vai perder espaço, é como as pessoas vão continuar construindo jogos numa altura em que existem vários jogos, numa altura em que a gente tá aí repetindo diversas coisas que já existem, só que com um gráfico diferente, com uma temática diferente, ou se alguém vai conseguir inovar. Um jogo, por exemplo, eu tô ansioso de ver, é o Death Stranding do Kojima, que ele falou que quer inovar com uma nova categoria, um novo gênero dos videogames. Então é meio que isso. E esse do Kojima, inclusive, é meio fantasioso, se for pegar. É uma coisa meio aleatória, que tem que ter a ver com física e por aí vai. Então é isso que eu acho que instiga mais a jogabilidade. Só que você acha que é possível, vou até fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Matheus. Aí eu quero que você cite nominalmente se consegue vir algum na sua cabeça. Mas você acha que é possível no futuro a gente olhar para trás para algum dos games que a gente tem atualmente ou algum dos conceitos que são desenvolvidos dentro do mundo dos games atualmente e a gente falar que aquilo era tosco? Por exemplo, se a gente olhar no passado, a gente vai falar que o Battle Royale, que tá dominando tudo quanto é tipo de FPS aí, é uma coisa muito tosca, um conceito tosco, um conceito ruim. Você acha que a gente vai olhar pra trás e perceber que aquilo lá não é uma boa ideia ou que envelheceu mal? Eu acho que depende do jogo. Eu posso lembrar de quando eu jogava aqueles joguinhos que você tinha uma... aparecia um wallpaper no computador e você tinha que ir clicando em cada coisa pra descobrir onde tava a porcaria da chave do quarto e tava num lugar impossível e você achar que aquilo era super idiota porque era uma perda de tempo. Ou senão você pode lembrar de como aquilo lá te prendia e como você realmente gostava de jogar esse jogo barra tosco só para gastar o tempo e por algum motivo que você não sabe bem. Acho que você pode olhar para trás e falar, nossa, aquele jogo era um jogo... puta jogo ruim. Por exemplo, tem um do Sonic que ele vira lobisomem, eu não lembro agora, eu nem cheguei a jogar tanto, que é um jogo que eu acho horrível. Tipo, se eu pudesse, eu não teria jogado aquilo. Mas é porque a minha experiência com aquele jogo não foi boa. Então, acho que isso vai depender muito da experiência que cada pessoa tem. Eu posso falar que o Superman 64 foi um jogo que eu gostava de jogar. Só que, para muitos, esse é um dos piores jogos, porque ele foi posto no mercado sem estar concluído, etc. Só que, para mim, é bacana. Então, acho que não depende muito do jogo, mas sim da pessoa. Eu acho que sempre pra alguém vai envelhecer bem. A gente lembrou com uma certa nostalgia, um certo carinho, até os jogos que a gente julga que é ruim, né? Eu sinto um carinho pela minha pizzaria, com um bando de cliente nervoso que eu demoro pra atender eles. Mas com essa minha nota de amor à minha pizzaria e ao Xambinho, a gente pede aí pra você deixar o seu comentário qual game que você tem o costume de jogar, que você sente um pouquinho de vergonha, acha ele meio tosco, mas você gosta de jogar. Manda aí pra gente que a gente vai gostar de ler. Se não puder mandar pelos comentários, manda pro nosso e-mail, juntacast@gmail.com. A gente vai falar agora para o nosso quadro Fale Bem, Fale Mal, em que a gente vai trazer as nossas recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo, e por aí vai. Matheus? Bom, vamos lá. Essa semana eu vou falar muito bem de um conteúdo que eu tenho consumido em excesso, que é um CD/DVD que foi lançado no final do ano passado. Ele é Chitãozinho e Chororó, Elas em Evidência. É um show que o Chitãozinho e Chororó lançou, obviamente, em dezembro. Só que o diferencial desse show é que a maioria das músicas que eles cantam tem um dueto com alguma voz feminina. E o mais legal de tudo é que isso não está restrito apenas a cantoras do universo sertanejo. Lógico que elas estão lá. Tem Paula Fernandes, Maiara e Maraíza, Simone e Simaria. Só que é legal também que eles convidaram para cantar músicas sertanejas cantoras de outros ritmos totalmente diferentes. Como a Ana Vitória, convidaram a Alcione. E, cara, ficou incrível o resultado desse negócio. Então, se você gosta de sertanejo, você gosta de Chitãozinho Chororó, que os caras são meio que unanimidades em relação à música aqui no Brasil, vale a pena conferir, principalmente a faixa Evidências, que depois do Hino Nacional é a música mais importante desse país, onde o Chitãozinho Chororó e todas as outras cantoras cantam essa música e o resultado é simplesmente fenomenal. Vale muito a pena conferir. E eu vou falar bem de duas coisas que estão bem legais, que eu tô gostando bastante de usar. Quer dizer, uma na verdade eu não tô usando, né? Eu estou consumindo, a outra eu estou usando. Uma coisa que eu tô lendo, que é o livro da Rosa Monteiro, chama... Peraí que eu não consigo ver o... Tá certo? É, tá certo. Um livro da Rosa Monteiro que chama A Louca da Casa. A Rosa Monteiro, ela é uma autora espanhola. E esse livro conta um pouco da trajetória dela, paralelo aos pensamentos que ela tem sobre o ofício da escrita. De como é o pensamento de um escritor com relação ao processo criativo. Como ele gera as histórias, o pensamento dele em gerar as histórias e por aí vai. Ela também puxa bastante opinião de outros autores, até pra poder embasar no que ela fala. E tá muito legal porque a forma de escrita dela, ela é uma forma muito gostosa de ler, porque ela tem bastante piada, tem bastante brincadeira, um jogo de palavras bem legal. E é aquele livro, tipo, que tem diversas palavras difíceis, mas é gostoso de ler ainda assim, por conta de ter brincadeiras, pelo ritmo dele ser gostoso. Então fica a recomendação, tanto pra quem gosta de... pra quem escreve, quanto pra quem não escreve, A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. E já que eu tô falando sobre quem escreve, se você, assim como eu que também escreve, tem muito problema em escolher nome de personagem, vai em Behind the Name, que é por trás do nome, Behind, B-E-H-I-N-D, The Name, T-H... enam.com. Vai ter o link na descrição, é mais fácil, no post, não leia mais. Que é um gerador randômico de nome de personagem. Você pode escolher o nome, sobrenome, o gênero das pessoas. Você pode até criar uma história de vida pra essa pessoa. E nisso daí, até pra você gerar o nome randômico das pessoas, você pode inclusive selecionar a nacionalidade do nome das pessoas. Tipo, ah, eu quero que o nome desse personagem seja da África, seja da Coreia, ou ele tenha descendência alemã ou britânica e por aí vai. Então é muito legal pra quem tem dificuldade em escolher nome de personagem. Que seria o meu caso, porque eu lancei o meu primeiro conto de ficção original na Amazon. O nome dele é Amanda. Conta a história de uma moça que ela acorda numa praia deserta sem memórias. Ela não sabe como ela foi parar lá. E ela descobre estar inserida num mundo apocalíptico que foi dominado pelas máquinas. Máquinas voadoras que levam os humanos para sabe-se lá Deus aonde. E ela descobre ter o nome daquela pessoa que, de acordo com as profecias dos sobreviventes desse mundo devastado, é quem vai salvar a humanidade. Então ela parte numa busca para tentar entender quem é ela e também o porquê dela carregar esse nome da Amanda, que é aquela que vai salvar o mundo, que vai mudar o destino da humanidade. Esse foi o meu primeiro conto a ser postado para o mundo. Se você ouve o podcast, você já me ouviu cansar de comentar sobre como eu gosto de escrever, sobre como eu tenho interesse em escrever. Então eu tô feliz pra caramba com o resultado, eu achei super maneiro isso daí. Tem bastante gente que gostou, quem já leu gostou. Tá baratinho, tá R$1,99 lá na Amazon, então vai lá, dá o seu apoio, dá o seu joinha, eu vou ficar muito feliz. E se você leu, comenta, manda pra mim o seu feedback que eu vou gostar de ler a opinião de você. Então vai lá, Amanda, disponível na Amazon e no Kindle Unlimited. João, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem. Uma HQ que eu li hoje, eu comprei recentemente, hoje eu peguei pra ler diretão, que é Dinastia M. Eu peguei o arco focado mesmo nos X-Men e Vingadores, né? Dessas HQs que você compra já o encapadura, edição, e que conta a história do... após os Vingadores, a queda, quando a Feiticeira Escarlate tem o surto dela e acontecem umas coisas bem tensas, que ela muda toda a realidade e todos os heróis são impactados por isso. Tipo, um deles, eu não vou falar quem, obviamente, percebe que aquilo não tá certo e ele começa a ir atrás dos antigos Vingadores e X-Men para falar: gente, deu treta, só me lembro da gente tá fazendo isso e agora a gente tá aqui. E essa HQ, cara, sem brincadeira, fazia tempo que eu não pegava uma HQ pra ler, tipo, diretão, que é uma coisa muito ruim, já que eu gosto. Mas essa HQ é muito boa mesmo. E ela tem um foco na Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate. E, meu, se você gosta de filme, vale a pena às vezes ler, mesmo online. Porque você passa a conhecer mais os personagens E vem também o que a Marvel ainda não fez com eles e o potencial que eles têm no cinema. Só pra falar completinho mesmo, isso daqui foi escrito pelo Brian Michael Bendis e o desenho tá pelo Olivier Coipel. Eu li ela esses dias também. Depois do Guerra Infinita eu fiquei com vontade de ler. Eu acho, na verdade, que eu te influenciei, que eu postei no Stories disso daí, aí acho que você deve ter visto e ficou com isso na cabeça. Sim, além dos na podcasts verdade, que a gente cansou de falar da Dinastia M. Na verdade, eu já tinha muita vontade de ler essa HQ, mas eu nunca achava ela pra comprar. E, tipo, eu leio online, por exemplo, li Vingadores vs X-Men, que é uma consequência direta disso. Eu li online tudo. E só que essa eu gosto de ter aqui na coleçãozinha, até pra formar a estante e tal. E tava em promoção, então eu levei. Mas só pra completar o que eu ia dizer, o Brian Bendis, ele é o cara que escreveu a Invasão Secreta, que é um dos maiores arcos da Marvel. Então você vê que o cara, a influência aí do rapaz no universo das HQs e todos esses acontecimentos, quando ele tomou conta da roteirização, é só história topzera, mano. Falso top. É, eu acho que Dinastia M é uma das sagas que eu mais gostei de ler. Eu não dá pra falar que é uma das sagas favoritas minhas de todos os tempos, porque eu não leio muitas sagas. Mas a Dinastia M, se for comparar com outra saga também que eu já li várias vezes, que é o Guerra Civil, eu fico com Dinastia M, que é uma história muito maneira. Eu não sei, eu só li o arco principal, né? Eu não li eu também, só o principal. Mas tem partes, assim, que eu fiquei meio tocado. Porque quando você acompanha HQ, você começa a se familiarizar bastante com as personagens. Então tem certos acontecimentos ali que quando você vê e você lembra de outros acontecimentos, você acaba tendo uma empatia sentimental. Eu vou dar spoiler aqui, o Lucas pode saber, que é quando o Homem-Aranha meio que percebe as coisas que estão acontecendo. E você vê o peso daquilo pro Peter Parker. Só deixei isso daqui pra instigar vocês a lerem. E foi, assim, é uma coisa muito pontual, mas que quando você tem todo o background desse herói, você fala, putz, que merda, hein, cara. Homem-Aranha pra se ferrar tá... É bom em se ferrar, Homem-Aranha. E esse foi o nosso podcast. Não esquece de deixar seus comentários, sugestões, críticas a toda a programação do Junta 7 pelo juntacast@gmail.com. Por favor, fiquem de olho no Twitter, Facebook e Instagram. E lógico, acompanhem o podcast toda semana. A gente tem o Cineclube Junta 7 e o JuntaCast, que você está ouvindo agora. Você pode ouvir pelos agregadores de podcast ou então pelo iTunes, e se for por lá, dá 5 estrelinhas, comenta. Fala que a gente é sensacional, que é sempre bom ouvir isso daí. Matheus, é nóis! É nóis, galera. Valeu quem chegou até aqui e até a próxima. João, sempre uma honra e falou, né? A honra é sempre minha e sim, falou, né? Então é isso, né? Falou, gente. Muito obrigado pela presença. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Falou! Tchau. Até mais! Chega de podcast.